aceito o que você me fez. E você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. Olho no olho, o coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Ah, eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. E olho no olho, o coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. E sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim. Amo eles e sou feliz com você perto de mim.